Capítulo 3: Os Irmãos. A inveja apareceu ainda no início da história humana com Caim e Abel. Caim invejou Abel, porque o sacrifício de Abel foi aceitável a Deus e o de Caim não. Mesmo antes de Caim ter matado seu irmão, Deus o advertiu: o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, verso 7. O pecado que se escondia atrás da porta do coração de Caim foi a inveja. Ou ele a dominava, ou ela o dominava. Infelizmente, a inveja venceu. Caim assassinou seu irmão Abel. A inveja é sempre uma questão entre irmãos. A única razão pela qual a inveja não começou com Adão foi porque ele não tinha irmão. Mas assim que os irmãos apareceram na terra, a inveja imediatamente ganhou vida. Geralmente a inveja não é algo entre pai e filha, mas entre irmãos, e como veremos mais adiante, entre irmãs. Um pai verdadeiro não inveja seu filho, e um filho verdadeiro não inveja seu pai. Absalão não era um filho verdadeiro para Davi, então ele invejou o governo de seu pai. Mas Timóteo e Tito eram filhos verdadeiros de Paulo. Veja 1 Timóteo 1, verso 2. Então eles nunca invejaram a esfera do ministério de Paulo, entendendo que, honrando a esfera espiritual do pai deles, eles receberiam bênçãos ainda maiores do que receberiam se tentassem usurpá-la. Quando eu digo que a inveja é uma questão entre irmãos, estou me referindo a algo que vai além de irmãos e irmãs de sangue. Falo daqueles que trabalham lado a lado na mesma esfera geral de influência. Então, os membros de um grupo familiar seriam irmãos e o líder do grupo familiar seria o líder nesse contexto. Na outra esfera de influência, os líderes da igreja local seriam irmãos uns dos outros, tanto homens quanto mulheres, e o pastor seria o pai. Os pastores de uma cidade seriam, por sua vez, irmãos uns dos outros, tanto homens quanto mulheres, enquanto alguém como Billy Graham seria visto por esses pastores como um pai. Os líderes de uma igreja local geralmente não invejam o sucesso dos seus pastores. Em lugar disso, eles adquirem força do sucesso dos seus pastores. Mas e o sucesso de outro líder da igreja local? Essa é definitivamente uma outra questão. Uma vez que o outro líder local trabalha na mesma esfera ministerial, a carne deseja ver o outro irmão como um rival. A inveja é uma iniquidade do coração, que não é vista até que uma ocasião a invoque. Então, até que a oportunidade não chegue, podemos estar sinceramente convencidos de que a inveja não é um problema contra o qual lutamos. Mas Deus sabe como nos ajudar a ver as tendências invejosas dos nossos corações, para que nos relacionemos com Ele e nos arrependamos. O método mais comum que Ele utiliza para revelar as nossas tendências de invejar é derramando bênçãos sobre um dos nossos irmãos. Enquanto o meu irmão estava com problemas, descobri que podia orar por ele com a energia e sinceridade. Porém, quando a bênção de Deus invadiu a sua vida, algo mais também invadiu meu coração e eu não consegui mais orar por ele como antes. Deus respondeu a minha oração abençoando meu irmão e agora minha compaixão transformou-se em inveja. As irmãs. A inveja também é uma questão entre irmãs. Geralmente, irmãs não invejam as mães em Israel, mas certamente são tentadas a invejarem umas às outras. Curiosamente, a inveja parece acompanhar as linhas de gênero. Os irmãos invejam os irmãos e as irmãs invejam as irmãs. Deve haver uma exceção ocasionalmente, mas no geral não é predominante entre os gêneros. As irmãs invejarão umas às outras por coisas como aparência física, popularidade, status social, filhos e dons ministeriais. Os irmãos se invejam por coisas como conquistas na carreira, poder financeiro e também dons ministeriais. Algumas das questões são diferentes entre os gêneros, mas a tentação a invejar está presente da mesma maneira. A inveja está, na maioria das vezes, enraizada no esforço para ganhar identidade. quando Jacó se casou com as irmãs Raquel e Lia, e quando Lia gerou filhos, mas Raquel não, as Escrituras dizem: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Gênesis 30, verso 1. Naqueles dias, grande parte da autoestima da esposa estava ligada à sua habilidade de gerar filhos para o seu marido. A inveja entre as irmãs era tão forte que Deus mais tarde colocou esse mandamento na lei de Moisés: e não tomarás uma mulher como sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Levítico 18, verso 18. Na verdade, a inveja entre irmãs aparece duas gerações antes de Raquel e Lia. A inveja era o problema entre Sara e Agar. Sara, esposa de Abraão, era estéril, então, na tentativa de ter um filho, ela deu a sua serva Agar a Abraão como esposa. Agar gerou Ismael para Abraão, mas então o seu relacionamento com Sara de repente mudou de serva para rival. Isaque, o bebê do milagre, nasceu em um cenário de uma fascinante saga de inveja entre duas mulheres que ansiavam encontrar a sua identidade na família como mãe frutífera. Miriam, a irmã de Moisés, não sentia inveja de Moisés, mas ela invejou a sua esposa. A esposa de Moisés, Zípora, era gentia, e Miriam ficou ressentida com a posição que Zípora ocupava como esposa de Moisés, mesmo não sendo ela uma israelita. Veja Números 12, verso 1. Não sabemos a natureza exata da inveja dela, porém, mais uma vez, a inveja ocorreu entre irmãs, funcionando entre esferas de influência semelhantes. Arão foi capturado pelo fingimento de Miriam, talvez porque sentisse inveja do seu irmão Moisés, mas está claro que Miriam era a instigadora, porque foi ela quem Deus assolou com lepra. Existe também o caso de Ana e Penina, as duas esposas de Eucana. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. Ana sofreu de inveja de Penina porque ela tinha filhos, mas Penina invejava Ana porque Ana era a esposa favorita de Eucana. A tensão, consequentemente, nesta família foi quase insuportável. Lemos que Penina provocava Ana excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A história termina com uma boa notícia, quando Deus permite que Ana fique grávida de Samuel. Todas essas histórias entre irmãs compartilham de um elemento comum: duas mulheres lutando para alcançarem a segurança na identidade, como esposa, mãe ou irmã. A inveja é claramente tão tentadora para as irmãs quanto para os irmãos. Contudo, a Bíblia nos dá mais exemplos de inveja entre irmãos do que entre irmãs. Então, vamos voltar a olhar para os irmãos. O fogo da inveja. Em Números 16, lemos sobre o plano de Coré e de um grupo de levitas e líderes em Israel que se congregaram contra Moisés e Arão. E primeiramente porque eles acreditavam que Arão não deveria receber os direitos exclusivos de ser sumo sacerdote. Eles eram filhos de Levi, assim como Arão e como irmãos dentro da tribo de Levi. Eles ficaram com inveja, porque Deus soberanamente havia escolhido Arão sobre eles. A maneira como Deus os puniu por causa da inveja foi sensacionalmente dramática e assustadora. O chão se abriu sob seus pés, sobre os pés dos líderes da rebelião, e os engoliu ainda vivos, assim como aos seus familiares. Depois, fogo saiu do Senhor e consumiu os 250 líderes que estavam participando da revolta. A inveja acendeu fogo no acampamento e Deus precisou eliminá-la do local com o seu próprio fogo. O drama do enterro com vida e do fogo mortal serviu para destacar a atitude de Deus com relação à inveja. É como se Deus estivesse dizendo: esse grande massacre ilustra a maneira como me sinto quando você inveja o que eu, o soberano Deus, dei a outro, porque fazendo isso você despreza o que eu dei a você. A história do povo da aliança de Deus está carregada de registros relacionados à inveja. Os pastores de Ló invejaram os pastores de Abraão. Ismael, o filho de Abraão, invejou seu irmão Isaque. O filho de Isaque, Esaú, invejou seu irmão Jacó. Os filhos de Jacó invejaram seu irmão José, e assim por diante. Então passamos para os reis. A história do rei Saul e Davi é uma narrativa contínua sobre as manifestações da inveja. Davi não sentia inveja de Saul, razão pela qual ele se refere a Saul como pai. Veja 1 Samuel 24, verso 11. Mas por causa das suas inseguranças, Saul nunca foi capaz de ser o pai espiritual que Davi ansiava. Em lugar disso, ele viu Davi como um irmão, um rival do trono. A inveja de Saul o levou a preparar uma tentativa militar de 8 anos para extinguir a vida de Davi. Davi escapou com muita dificuldade e apenas por causa da intervenção de Deus. Após a sua coroação, Davi foi afrontado por Cuxi, um benjamita da tribo de Saul. Cuxi era primo de Saul e desfrutava de uma posição de prestígio em seu posto como rei. Quando Davi se tornou rei, Cuxi perdeu a sua posição. Possuído pela inveja, Cuxi armou uma campanha de calúnia contra o caráter de Davi, na tentativa de destroná-lo. Davi dá dicas quanto à natureza das acusações ao orar: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Salmo 7, versos 3 a 5. O verso 15 sugere que Cuxi empreendeu um golpe contra Davi, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Um dos grandes aspectos da herança que Davi deixou para nós é a maneira como ele modelava uma resposta santa todas as vezes que se deparava com a inveja. Ele nunca se vingou por si mesmo daqueles que o invejavam, mesmo quando teve oportunidade. Ele nos mostrou que devemos honrar e preferir aqueles que nos invejam e nunca fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Qualquer estudioso da inveja ficará sem dúvidas fascinado pelos múltiplos ciclos da inveja que cercavam Davi em seu tempo. Dois de seus filhos sofriam com inveja porque Deus escolheu seu irmão Salomão para o trono. Então, tanto Absalão quanto Adonias iniciaram um plano para destronar e matar o seu pai. Davi, desta e de tantas outras maneiras, Deus usou a inveja para ajudar a proteger Davi em meio ao seu sucesso, para que a tirania do sucesso ininterrupto não atrapalhasse Davi a ganhar o prêmio, levando uma visão distorcida. Os ataques motivados pela inveja lançados contra ele o mantiveram humilde, quebrantado, dependente e descansando em Deus, o lugar onde ele deveria estar. Daniel foi outro homem que, por causa do seu sucesso, foi cercado pela inveja. Os governadores regionais, os colegas de Daniel sob o reinado do rei Dário, tornaram-se invejosos por causa da influência que Daniel tinha com o rei e armaram um plano para lançarem Daniel na cova dos leões. A inveja os fez esquecer que anos antes Daniel foi o responsável por salvar a vida de alguns deles. Isso aconteceu alguns anos antes, quando Nabucodonosor ordenou a morte dos homens sábios em seu reino. Mas Daniel evitou a morte deles, dizendo ao rei a natureza do seu sonho. Mas isso aconteceu anos atrás e a memória se foi. Para eles, Daniel competia pela posição. Então eles conspiraram para matar Daniel, mas Deus soberanamente interviu e o libertou da boca dos leões. A inveja e Jesus. Como Davi e Daniel, Jesus foi cercado pelo constante redemoinho da inveja. Não é de se admirar. Ninguém nunca teve tantos dons como ele. Então, se aqueles que conheciam Jesus tinham uma tendência à inveja, tiveram muitas oportunidades de colocá-la em prática. Jesus precisou enfrentar a inveja da parte dos seus irmãos desde o início. Você pode imaginar Jesus como o seu irmão mais velho? Imagine você como o irmão mais velho, que não tem erro algum, se sobressai em todas as coisas onde coloca as mãos, tem a resposta certa em todas as situações e é incrivelmente brilhante e excepcionalmente talentoso e possui um relacionamento com Deus altamente convincente. Talvez aqueles que têm um irmão mais velho saibam do que eu estou falando. Eu tenho apenas um irmão e ele é mais velho que eu. Todos os anos da minha infância e adolescência, eu segui os passos do meu irmão Sheldon. Todas as classes que eu entrava, os professores faziam comentários do tipo: "Ah, você é o irmão do Sheldon. Sheldon era mais esperto que eu, mais alto que eu, mais forte que eu e um músico melhor que eu. Eu sei o que é ser mais novo que um irmão mais talentoso que você, e ainda assim, eu não consigo imaginar como seria ter Jesus como um irmão mais velho." Jesus teve quatro irmãos, veja Mateus 13, verso 55, que não conseguiam acreditar no ministério de Jesus. Apenas após a sua morte e ressurreição que eles verdadeiramente creram. Que transição uma pessoa teve que sofrer em sua estrutura mental para concluir que o seu irmão mais velho é o Criador do universo? A transição foi tão grande que os seus irmãos quase não tiveram sucesso nesta tarefa. Jesus, em sua misericórdia, os ajudou ao aparecer pessoalmente após a sua ressurreição para o irmão que regulava a idade com ele. Veja 1 Coríntios 15, verso 7. Dê um palpite sobre a autoria dessas palavras, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O irmão de Jesus, Tiago, era o irmão mais novo dele. O verso acima foi retirado do livro de Tiago 3, verso 16. Eu posso ouvir Tiago dizendo: "Rapazes, a inveja quase me consumiu vivo. A inveja era uma questão tão grande em meu coração que quase custou a salvação." Tiago era capaz de se referir à questão da inveja por causa da autoridade que adquiriu com a experiência que teve. Não foram apenas os seus irmãos que invejaram Jesus. Os líderes religiosos do seu tempo o invejaram intensamente, porque eles o viam como um rival na esfera deles. O ministério público de Jesus constantemente regulava a temperatura da inveja nos corações dos líderes religiosos. Se a inveja deles esquentasse depressa, eles o crucificariam prematuramente. Então, para neutralizar a intensidade da inveja deles, ele, o Senhor, se anularia para abrir mão de campos maiores. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a inveja cresceu a uma velocidade alarmante. Então, ele se retirou estrategicamente para que a inveja deles não alcançasse a fase de assassinato antes do tempo. Por 3 anos, ele controlou a inveja deles com a habilidade de um artesão. Até que chegou o momento em que esta deveria lançá-lo à morte. Eis um encontro com um líder religioso. Tal encontro foi singularmente intrigante. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita! No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Lucas 13, versos 10 a 17. Quando o príncipe da sinagoga respondeu à cura da mulher com indignação, Jesus não podia simplesmente dizer: "Você é muito invejoso." Mas a acusação de Jesus, chamando-o de hipócrita, foi uma tentativa de mostrar ao homem que ele estava sendo motivado por outra coisa diferente do que estava reivindicando. O príncipe estava alegando que era motivado pelo zelo ao sábado, mas Jesus declarou que ele estava demonstrando mais compaixão por gado que por pessoas. Então a questão verdadeira não era o sábado. A indignação dele não era porque o sábado estava sendo violado, mas porque Jesus estava demonstrando um poder e autoridade em seu terreno que ele mesmo não possuía. Jesus chamou a atenção das multidões com um governo cativante que o príncipe da sinagoga desejava para si mesmo. A questão era inveja. A inveja se esconde. O príncipe da sinagoga cobriu a sua inveja sob o pretexto de zelo pelo sábado. Isso ilustra uma das características mais comuns da inveja. A inveja se esconde. Ela se veste com vestes de honra e compaixão. A inveja nunca deseja ser descoberta, então ela gera um zelo nobre que desvia todos os olhos a uma questão secundária, como o sábado. A mesma coisa aconteceu com Moisés e Josué. Moisés chamou 70 líderes para o tabernáculo para um culto direcionado a eles, mas por algum motivo, dois dos líderes nomeados não compareceram à reunião. Quando o Espírito desceu sobre os líderes, ele também desceu sobre os dois ausentes que estavam no acampamento, e eles profetizaram como os outros 68. Um manto de zelo veio sobre Josué quando ele ouviu que os dois faltosos também profetizaram. Porque ele não achava justo que aqueles que não deram valor ao encontro o suficiente para comparecerem recebessem a mesma bênção. Então ele exclamou: Moisés, meu senhor, proíbe-lho. Números 11, verso 28. A resposta de Moisés foi clássica: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Josué colocou a sua capa com aparência de zelo, mas a resposta de Moisés mostrou o coração de um pai verdadeiro. A inveja dos principais sacerdotes com relação a Jesus finalmente o levou ao seu assassinato. Contudo, eles não perceberam que estavam sendo motivados pela inveja. Os líderes religiosos estavam convencidos de estarem crucificando Jesus por motivos justificáveis e puros. Mas até mesmo um governador gentil incircunciso tinha mais discernimento. Pilatos levou pouco tempo para entender que o ódio dos líderes judeus era abastecido pela inveja. Veja Mateus 27, verso 18. Isso ilustra o poder incrível que a inveja tem de nos enganar quanto à verdadeira natureza das motivações do nosso coração. Isso também nos mostra que não precisamos ser gigantes espirituais para discernirmos a inveja. O governador ímpio foi capaz de reconhecê-la instantaneamente. Quando Pilatos viu que ele estava tratando com as paixões inconstantes da inveja, ele tentou ajudar os principais sacerdotes a encontrarem uma perspectiva, sugerindo que Jesus fosse libertado enquanto Barrabás, um assassino cruel, fosse condenado. Mas os principais sacerdotes estavam tão furiosos de inveja que pediram a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus. Naquele momento, Pilatos soube que ele estava lidando com emoções que não aceitariam argumentos racionais. O povo estava incontrolável. Os principais sacerdotes se tornaram literalmente insanos por causa da inveja. Eles queriam devolver um assassino para as ruas da cidade, para que pudessem crucificar Jesus. A inveja fez com que os principais sacerdotes defendessem o assassinato e a brutalidade. A história ilustra o terrível poder que a inveja tem de levar um homem a níveis absurdos de insanidade. Vamos analisar mais uma leitura sobre Jesus e a inveja. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? João 6, versos 53. Jesus sabia que nada pode revelar a verdadeira natureza de um relacionamento mais rápido do que a promoção. Se eles fracassaram quando Jesus ofereceu seu sangue e o seu corpo por eles, O que eles iriam fazer quando o Senhor fosse promovido ao trono do universo? Se a inveja tivesse lugar no coração deles, Jesus sabia que a sua ascensão e glorificação se ofenderiam. Esse princípio é verdadeiro em todos os relacionamentos humanos. Quando alguém próximo a você é promovido, você de repente descobre a verdadeira natureza de sua amizade. Você sente inveja ou se sente ofendido? Ou você se enche de alegria? Quando o filho é promovido, a mãe se enche de orgulho, porque o amor de uma mãe é genuíno. A promoção prova a autenticidade do amor quando um colega de trabalho é promovido para um lugar superior ao seu. A sua lealdade para com a amizade é testada e revelada. Quando um irmão ou irmã em Cristo é promovido sobre você no ministério, a inveja tomará conta do seu coração ou o seu amor se provará verdadeiro? João Batista era invejoso? João Batista preparou o caminho para Cristo e desejava apaixonadamente a sua aparição. Mas quando Cristo veio, talvez o grande teste da lealdade de João tenha sido provada pelo teste da inveja. Quando a multidão começou a deixar as reuniões de João Batista e se unir, pelo contrário, aos ajuntamentos de Jesus, como João respondeu? A resposta é dada de forma clara pela sua própria boca. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas, de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João 3, versos 26 a 30. Os discípulos de João ficaram alarmados com os sinais de enfraquecimento do ministério. Pela primeira vez no ministério do seu mestre, a frequência estava diminuindo. João estava perdendo a popularidade e Jesus estava ganhando. João também não deveria estar alarmado? Eles fingiam ser zelosos pelo ministério de João, mas na verdade, eles sentiam inveja do ministério de Jesus. Mas João não podia compartilhar da inveja deles. Ele chamou a si mesmo de amigo do noivo e provou a sua amizade, sendo fiel a Jesus, mesmo quando o ministério dele começou a enfraquecer. Ele esperou e permaneceu para ouvir a voz do noivo. E quando ele a ouviu, João não apenas renunciou a um ministério enfraquecido, mas também se alegrou porque o noivo chegara e estava crescendo aos olhos da noiva. Basicamente, João estava dizendo: As minhas reuniões estão perdendo popularidade e eu estou muito contente com isso. Ele era um verdadeiro amigo do noivo, pois a sua tarefa era preparar a noiva para o noivo. Os seus maiores sonhos foram realizados quando a noiva transferiu a sua atenção para o noivo do amor. A inveja não encontrou lugar no coração de João, porque ele mesmo se queimou com um fogo santo e apaixonado diante do amado da sua alma. O seu amor era verdadeiro. Diferentes níveis de recompensa. Neste capítulo, olhamos para a inveja como a dinâmica que acontece entre irmãos e entre irmãs. Ela cresce tipicamente entre colegas que desempenham funções na mesma esfera geral de influência. Jesus contou uma parábola que ilustra esta dinâmica de modo convincente. Na parábola de Mateus 20, Jesus fala sobre um proprietário de terras que contratou homens para trabalhar 12 horas por dia pelo salário de um denário. Mais tarde, ele saiu e contratou mais um grupo para trabalhar 9 horas e depois outro para trabalhar 6 horas. Ainda selecionou outras pessoas para trabalhar em 3 horas e, finalmente, um último grupo para trabalhar apenas por 1 hora. E mesmo assim, ao final do dia, ele pagava um denário para todos os trabalhadores, independente do período de tempo que trabalharam. Quando todos foram pagos com o mesmo salário, os homens que trabalharam mais tempo reclamaram com o empregador. Ao pagar a mesma quantia a todos, eles argumentaram: o proprietário de terras estava dando tratamento preferencial àqueles que trabalharam menos horas. Os que trabalharam intensamente sentiram inveja daqueles que trabalharam apenas uma hora. O fato do proprietário de terras não tratar a todos os seus funcionários da mesma maneira gerou inveja nos grupos. Jesus utilizou a parábola para ilustrar como a inveja aparece quando Deus dá uma variedade de dons para irmãos de posição semelhantes. A verdade é que Deus não recompensa todos os seus filhos e filhas da mesma maneira, pelo menos nas coisas exteriores. É quando pensamos que Deus não está sendo justo conosco e que a inveja tem a oportunidade de encontrar um terreno seguro. Aqui está um cenário cada vez mais comum à medida que o dia da volta de Cristo se aproxima. Vamos supor que você trabalhou no reino por longos anos. Você gerou o calor da colheita, trabalhou na intercessão, foi fiel durante os anos. Então, quando Deus derramar o seu espírito nos últimos dias, bum! Deus de repente tira algum drogado das ruas, o limpa e dá a ele um ministério maior que o seu. Pode parecer que ele obteve muito mais de Deus do que você jamais imaginou ter, com muito menos esforço. E o que aconteceu em seu coração? Inveja. Mesmo que você entenda que Deus estará acelerando o processo de preparação nos últimos dias, ainda é muito desafiador para a carne ver outros se envolvendo nas coisas pelas quais você trabalhou. João 4, verso 38. Jesus disse na parábola que aqueles que trabalharam mais tempo na vinha murmuravam contra o pai de família, identificando que o objetivo da reclamação da inveja é, na verdade, o próprio Deus. A inveja está desapontada porque Deus foi gentil e generoso com outro irmão. Mas o nosso Deus é um Deus bom, que às vezes recompensa seus servos com um critério que prioriza outra coisa, que não a diligência na sua obra. O pai de família, que representa Deus na parábola, perguntou àqueles que estavam com inveja: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Mateus 20, verso 15. A inveja preencheu o coração deles de tal maneira e elevou as suas emoções, a ponto de saírem pelos seus olhos, dando a eles olhos maus. Um olho mau é a escuridão que inflama e perturba o olhar quando, ao ver outro irmão, deseja o que ele recebeu. Eu fico me perguntando se Jesus tinha Provérbios 23, verso 6 em mente quando falou sobre olhos malignos. A New King James Version utiliza a palavra miser, avaro, neste provérbio, mas a leitura literal é aqueles que têm olhos malignos. Então, o olho maligno se relaciona ao que é miserável ou mesquinho, enquanto um olho bondoso está relacionado à generosidade. Um olho maligno não deseja bênção e abundância sobre o próximo. Quando a inveja escurece o olhar, as ramificações espirituais são assombrosas. Quando os nossos olhos são escurecidos pela inveja ou mesquinharia, todo o nosso corpo se torna cheio de trevas. Mateus 6, verso 23. Portanto, a derrota da inveja em nosso coração se torna o mais importante e imperativo. Os trabalhadores da parábola de Jesus tiveram problemas com inveja, porque todos eles trabalhavam na mesma vinha. Se eles trabalhassem em comunidades distintas, a situação seria totalmente diferente, mas é quase inevitável que, ao colocá-los todos na mesma vinha, a inveja não seja manifestada. Deus permite que nosso coração seja testado exatamente pela mesma dinâmica. Ele nos coloca em uma comunidade ou região onde outros servos são chamados por Deus para trabalhar precisamente na mesma vinha. Ele nos coloca ao lado de outros irmãos ou irmãs que também trabalham fervorosamente, e então ele faz alguns serem mais frutíferos do que outros na colheita. O que você fará quando a célula de outra pessoa crescer e se multiplicar muito mais rapidamente que a sua? Como você se sentirá quando outra igreja crescer mais rápido que a sua igreja, especialmente quando aquele crescimento acontece em parte por causa das famílias que deixam a sua igreja em favor daquela outra igreja? Como você responderá quando outro cantor em sua equipe de louvor ou ministério de adoração for escolhido para receber o microfone ao invés de você? O que estará estampado em seus olhos quando o ministério de sua irmã cresce enquanto o seu diminui? Esconder a sua inveja por trás de outra motivação aparentemente nobre é fatal, tanto para nós quanto para o avanço do reino de Deus. Onde a inveja permanece escondida e não resolvida, os propósitos de Deus são frustrados e impedidos. Confessar a inveja e lidar com seus tentáculos é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer para promover a causa de Cristo. Onde os irmãos e irmãs estão dispostos a enfrentar o problema honestamente, um caminho é preparado para a introdução solene da visitação de Deus em poder e glória. O processo pode ser doloroso, mas vamos decidir agora abraçar as atitudes do Espírito Santo e descobrir o nosso caminho para a vitória sobre a inveja, para que a fama do nosso Deus se espalhe sem impedimentos por toda a terra.